perde a beleza no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a beleza no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda honra a Jesus o Nazareno, toda glória e glorifica Deus. Essa é a hora da tua vitória. Vai descendo agora, um anjo anda agora. E se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica Deus. Beleza.